vivo por aí, perdido nas ruas, esquinas, no bar. Não quero admitir a verdade, te procuro em todo lugar. Mas se acaso eu sei, se te encontrar, nem vou olhar. Vou fugir de mim, procurar você em outro lugar. Os meus olhos estão vermelhos de chorar. Solidão, não sabia que ia ser tão mal assim. Chego a rir de mim, de nervoso, te procuro em todo lugar. Mas acaso eu sei, se te encontrar, nem vou olhar. Vou fugir de mim, procurar você em outro lugar. Meus olhos estão vermelhos de chorar. Os meus olhos estão vermelhos de eu sei, se te encontrar, nem vou olhar. Vou fugir de mim, procurar você em outro lugar. Os meus olhos estão vermelhos de chorar. Os meus olhos estão vermelhos de chorar. Os meus olhos estão vermelhos.